Já tô sabendo o que aconteceu. Obviamente vou fingir que não doeu. Que eu não tenho ciúme nem um pouquinho, mas vou te dar o troco bem devagarinho. Só de vingança eu vou te amar de novo. E tudo que eu te dei vou dar em dobro. Cê vai pagar com juros, com seu carinho, pra gente resolver isso sozinho. Nosso amor, oh, oh, oh, oh. E hoje eu vou te amar de novo. Hoje eu ressuscito o nosso amor, oh, oh, oh. Vai ser assim. Ai de você, ai de você, ai de você se não se apaixonar por mim. Ai de você, ai de você, ai de você se não se apaixonar por mim. Seu carinho, pra gente resolver isso sozinho. Oh, oh, oh, hoje eu vou te amar de novo. Hoje eu ressuscito o nosso amor. Ai de você se não se apaixonar por mim.